Senhor. Às vezes fico triste e nem sei explicar por quê. Porque, Senhor, eu não entendo tuas palavras e choro muito, me sentindo só. Se eu sou o sal que dá sabor a este mundo, se eu sou a luz que deve brilhar sobre as trevas, muda a minha tristeza em alegria, minha dúvida em certeza, minha fraqueza em da viúva que pingava com sangue do rosto do meu Senhor. E então me leva no vento pra falar do teu amor. Preciso ter todo dia um vinho novo, mas se o meu odre está velho, vai se romper. Então me dá um novo coração, renova a minha unção e me faz te conhecer. Na botija da viúva que pingava com sangue.